pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. José Coceiro é o novo diretor-geral do Sporting. O novo responsável de Alvalade foi apresentado na terça-feira e rejeitou que vai revolucionar o futebol do clube lisboeta. Prometeu, no entanto, contribuir para ultrapassar o momento difícil que o Sporting está a atravessar. O presidente leonino, José Eduardo Bettencourt, também não pretende que Coceiro faça milagres. Negou que as suas funções colidam com as de Costinha, o diretor desportivo do futebol, que assistiu à apresentação ao lado do treinador Paulo Sérgio. Futebolista, também técnico, administrador, selecionador nacional de sub-20 e sub-21 e ainda selecionador A da Lituânia, fazem de José Coceiro um homem de 7 ofícios, que 13 anos depois regressa ao Sporting para assumir pela segunda vez o cargo de diretor-geral. Esta semana houve jogo da Taça de Portugal. O Varzim, da Liga de Honra, passou à quarta eliminatória, derrotou Gondomar da 2ª Divisão no desempate por grandes penalidades. Após um nulo no tempo regulamentar e no prolongamento, em Varzim a equipa da casa afastou a equipa secundária por 4-2 nas grandes penalidades. Agora, na quarta ronda, também em atraso, o Varzim vai defrontar o Ribeirão, da 2ª Divisão. O vencedor desse jogo vai medir forças na ronda seguinte, os oitavos de final, com o Merlinense, igualmente da 2ª Divisão. Finalmente, quem ganhar essa eliminatória recebe nos quartos de final o Vitória de Guimarães. O resultado, portanto, em atraso da terceira eliminatória foi este. Na pole Varzim, Varzim 0, Gondomar 0. Nas penalidades, o Varzim ganhou por 4-2. O programa dos quartos final, para já, é este. Rio Ave recebe ou Benfica ou Olhanense. Varzim ou Ribeirão ou Merlinense recebem o Vitória Guimarães. Académica, Bombarrelense, Lontano, União da Madeira, um destes quatro vai receber o Vitória de Setúbal. O Porto joga em casa com o Pinhal Novense. Surpresa no desporto português, Jorge Costa abandonou o futebol. O ex-jogador saiu não só do comando técnico da Académica, mas também abandonou a modalidade. Num comunicado divulgado na terça-feira, no sítio oficial da internet no Clube de Coimbra, o ex-internacional português deixou bem clara a sua decisão. Não estou a deixar a Académica, estou a deixar o futebol. Palavras de Jorge Costa. Os motivos que estão na base desse abandono são, segundo o próprio, estritamente pessoais e levaram-no a fazer este anúncio com grande tristeza, diz o comunicado. Jorge Costa, que enquanto jogador se destacou no Futebol Clube do Porto, iniciou a sua carreira como treinador principal em 2007 no Sporting Clube de Braga. Passou depois por Olhão, onde foi campeão da Liga de Honra em 2009, com o Olhanense. Em junho deste ano, substituiu André Villas-Boas em Coimbra, onde começou a época a bom nível. No entanto, nos últimos 2 jogos, a Académica sofreu 2 goleadas. 10 golos encaixados, apenas 1 marcado, mas nem o clube nem o treinador invocaram esses desaires como a razão do seu afastamento. José Guilherme é o sucessor de Jorge Costa no comando técnico da Académica. O treinador de 45 anos foi o escolhido pela direção da Briosa, assinou um contrato válido até o final da época com mais 1 ano de opção. O novo timoneiro dos estudantes fez parte da equipa técnica da seleção portuguesa no Mundial da África do Sul deste ano e destacou-se nos escalões de formação, onde foi campeão nacional em 4 ocasiões ao serviço do Futebol Clube do Porto. No mercado de transferências e no que diz respeito a portugueses, dupla viagem para a Turquia. Simão Sabrosa e Hugo Almeida são agora jogadores do Beşiktaş. Em conferência de imprensa realizada na quinta-feira, Simão elogiou o clube que representou nos últimos 3 anos e meio, o Atlético Madrid. É um grande clube com uma história impressionante. Estou muito feliz por ter vestido esta camisola. Após várias notícias que apontavam para a sua transferência para a Turquia, o Atlético Madrid confirmou nesse mesmo dia no site oficial que chegou a acordo com o Beşiktaş para o negócio ser concluído. Simão assinou por 2 anos e meio, o emblema espanhol recebeu 900 mil euros pela transferência. Hugo Almeida deixa a Alemanha e segue o mesmo caminho. Cerca de 2 milhões de euros que o Besiktas pagou ao Werder Bremen foi confirmado na sexta-feira. O internacional português junta-se assim a Simão e a Manuel Fernandes como reforços de inverno, aumenta a comunidade lusa no Besiktas, que já contava desde o início da temporada com Ricardo Quaresma. O quarteto fantástico, segundo palavras de Hugo Almeida. Dia 26 de dezembro é dia de Boxing Day, dia de futebol na Inglaterra. 19ª jornada da Liga Inglesa, disputada a maioria hoje. O Manchester United segue na frente, ganhou em casa o Sunderland por 2-0, 2 gols de Berbatov. Na cauda, na perseguição, continua o Manchester City, os rivais de Manchester que foram vencer ao terreno do Newcastle por 3-1. Vamos aos resultados já conhecidos. 2 jogos foram adiados devido ao mau tempo. Manchester United 2, Sunderland 0, Newcastle 1, Manchester City 3, Fulham 1, West Ham 3, Blackburn 0, Stoke City 2, Bolton 2, West Bromwich Albion 0, Wolves 1, Wigan 2, Aston Villa 1, Tottenham 2. Blackpool, Liverpool e Everton Birmingham foram adiados devido à neve. Amanhã, às 8 da noite, joga-se o grande encontro da jornada, Arsenal-Chelsea. Para já, o Manchester United tem 37 pontos, o City 35, Arsenal 32 e Chelsea 31, com menos um jogo realizado. Logo atrás aparece o Tottenham, 30 pontos no 5º lugar. A meio da semana, houve Taça do Rei em Espanha. Na primeira mão dos oitavos final da prova, o Atlético Madrid venceu em casa o espanhol por 1-0 na despedida de Simão Sabrosa. O extremo português foi mesmo o autor do único gol da partida de penalti e saiu sob fortes aplausos dos adeptos da equipa da capital. O Real Madrid não teve qualquer dificuldade para golear o Levante. Os homens comandados por José Mourinho venceram por 8-0, a maior goleada da carreira do treinador português, 3 gols de Cristiano Ronaldo e outros 3 de Karim Benzema. O Barcelona não foi além de um empate a 0 em casa contra o Atlético Bilbao. Quadro completo, primeiro mão dos oitavos de final, Real Madrid 8, Levante 0, Betis 1, Getafe 2, Almeria 4, Mallorca 3, Sevilha 5, Málaga 3, Atlético Madrid 1, Espanhol 0. Isto na quarta-feira. Na terça, Valência 0, Villarreal 0, Barcelona 0, Atlético Bilbao 0 e Córdoba 1, Deportivo da Corunha 1. Rafael Benítez já não é treinador do Inter Milão. O campeão italiano anunciou na quinta-feira a rescisão de contrato por mútuo acordo com o treinador espanhol. Recém-consagrado campeão do mundo de clubes, os responsáveis pelo emblema não estavam satisfeitos com a prestação do sucessor do português José Mourinho. Benítez foi nomeado treinador do Inter após o final da época passada. Em 15 jogos na Série A, a principal divisão italiana, conseguiu apenas 6 vitórias e deixou a equipa no 7º lugar do campeonato. O sucessor já foi encontrado, entretanto. Leonardo, treinador brasileiro que na época passada orientou o AC Milan. Aliás, a sua única experiência ao leme de uma equipa de futebol. Às vezes é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Olá! Olá! Começa bem isto, como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Escolho eu. Sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 3 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Excelentes misturas. Uísque Guaraná. Vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Benfica está na segunda fase de grupos da Eurochallenge Basketball. Na terça-feira, o campeão nacional garantiu o apuramento ao intervalo da sua partida. Isto porque o Lugano Basket perdeu contra o Lukoil Académic por 90-81. O Lugano, que era o adversário do Benfica, e esse jogo começou uma hora antes da partida dos encarnados, assim o segundo lugar do grupo C ficou desde logo assegurado. Em campo, o Benfica perdeu. Sofreu o terceiro desaire, todos eles longe da luz, fora de casa, portanto, no reduto do Tartu Rock, na Estónia, por 80-64. O Benfica volta a jogar para a Eurochallenge a 18 de janeiro de 2011, claro, data da primeira jornada dos oitavos de final, que se prolongam até 1 de março. O sistema é idêntico ao da primeira fase, terminou agora. Nos quatro jogos, nos quatro grupos, aliás, de quatro equipas, jogam todos contra todos, a duas voltas. Os dois primeiros de cada agrupamento seguem para os quartos final da competição. Em semana de Natal, houve também acerto do calendário no Nacional de Futsal, em Portugal. Na terça-feira, o Benfica goleou no terreno do Mogador por 7-1, em jogo da décima jornada, também na décima ronda, isto na quarta-feira. O Sporting bateu em casa o Alpedrada por 16-1, com 8 golos de Cardinal. O Internacional Português marcou metade dos golos da sua equipa. Também na quarta-feira, mas partida em atraso da 12ª jornada. O Belenenses ganhou em Vila Nova de Gaia, no terreno do Módicos, por 5-1. Sendo assim, tudo na mesma, no final do ano, o Belenenses termina o ano na frente, com 38 pontos, os mesmos pontos que o Benfica. O Sporting está a 3 dos rivais de Lisboa, 35 pontos. Também acerto de calendário no Hockey Patins. Na terça-feira, o Candelária derrotou em casa o Valongo por 6-5. Num jogo mais interessante, na quarta-feira, o Porto ganhou em casa algum Pilhares por 5-2. Livrou assim as duas derrotas consecutivas que tinha sofrido. Na classificação, o Benfica tem 33 pontos, o Porto voltou ao segundo lugar, tem 31, o Oliveirense é terceira com 29 pontos. Armindo Araújo foi a personalidade do ano no Mundial de Rallys. O piloto português, que sagrou bicampeão do mundo na categoria de produção, venceu a votação no site oficial do WRC. Com 35 mil votos, correspondentes a 47%, o primeiro piloto a conseguir vencer duas vezes consecutivas o título de produção relegou para o segundo lugar o norte-americano Ken Block, 28% dos votos. O norueguês Peter Solberg e o finlandês Kimi Raikkonen, 9% cada, ocuparam empatados o terceiro e último lugar do pódio, retiraram assim o francês Sébastien Loeb, 7 vezes campeão do mundo, dos primeiros lugares. Jéssica Augusto conquistou hoje a San Silvestre de Lisboa. A atleta portuguesa venceu a terceira edição da corrida com um tempo de 30 minutos e 19 segundos. Nos homens, o vencedor foi Hermano Ferreira, o melhor atleta masculino, com 29 minutos e 15 segundos, tempo oficial. Jéssica Augusto, que se tinha sagrado campeã europeia de corta-mato, foi eleita esta semana a Atleta Europeia de Novembro, uma iniciativa da European Athletics. Voltando às corridas tradicionais de final de ano, a São Silvestre, no Porto. Também hoje, os vencedores foram Rui Pedro Silva, 29 minutos e 17 segundos, e Fernanda Ribeiro, ao terminar em 34 minutos e 58 segundos. O Estoril Open em ténis foi o melhor torneio europeu no âmbito do marketing e promoção. A competição foi distinguida com esse prémio de excelência do ATP World Tour para a temporada 2010. A distinção à única prova portuguesa integrada nos circuitos mundiais de ténis teve lugar na última semana em Monte Carlo, Mónaco, após uma votação entre todos os membros do ATP World Tour, o circuito da Associação dos Tenistas Profissionais, o circuito mundial, incluindo jogadores e diretores de torneios. A reunião contou, entre outros, com a presença do número 3 mundial, o sérvio Novak Djokovic. Um nome bem esquisito e o ténis a fecharem a última edição do primeiro ano de Desporto Antena, derradeira edição 2010 e também a última com a locução de Nuno Miguel. Deixo-vos com uma companhia bem melhor, Carlos Bonaparte, que vai assumir as rédeas do desporto nacional e internacional a partir de 3 de janeiro do próximo ano, às 8 da noite. Nós vemos ou ouvimos-nos por aí.